Olha, é de fato uma alegria voltar. Confesso que senti falta. Já tinha me habituado a mensalmente esticar as pernas aqui. E esse interregno foi longo demais. Queria agradecer a sua presença e as palavras de incentivo que, ao longo desse tempo, eu recebi de várias formas, me motivando a voltar. É uma alegria. Felizmente, fechamos um programa, datas, dificuldades de agenda, Copa do Mundo, eleições presidenciais, tudo parecia jogar contra. Mas agora, o programa está feito e cabe a mim desenvolvê-lo. Eu espero que no final desse programa tenhamos como resultado final o mesmo do ano passado, aquela coleção de DVDs encantadora, um lindo trabalho que de certa forma permite uma lembrança daqueles momentos alegres vividos juntos. Bem, o tema de hoje é um tema fascinante. Para quem é professor de ética como eu, é um tema central de qualquer curso. Vamos falar do poder, vamos manter o nosso método, vamos apresentar o pensamento de alguns autores, vamos remeter a alguma bibliografia e, com isso, dar a vocês a chance de continuar a viagem nesse encontro que será, como sempre, um aperitivo, um recorte daquilo que poderia ser tratado em muitos outros encontros com a mesma temática. E, naturalmente, a minha reflexão sobre o poder vai começar lá no começo. E eu vou me permitir hoje começar ainda antes do que habitualmente faço. Não sei se os senhores se recordam, mas tenho por hábito começar a refletir a partir de Platão. Mas hoje escolhi ir ainda mais atrás e procurar oferecer, ainda que por alguns minutos, uma incursão sobre o pensamento mitológico. Estou convencido de que a mitologia é uma produção intelectual do homem sem a qual a filosofia não teria existido. Nesse sentido, oponho-me frontalmente a todos aqueles que falam em milagre grego, dando conta de que a filosofia teria surgido do nada como fruto de uma intervenção transcendente qualquer. De forma nenhuma. A filosofia não só não é uma ruptura com o pensamento mitológico, como é possível encontrar na mitologia suas mais profundas raízes? Eu me atrevo até a dizer que a compreensão cabal do pensamento filosófico grego é impossível sem algum conhecimento de mitologia. Eu poderia dar dessa minha tese infinitas comprovações. Mas eu só aconselharia você a abrir e folhear, folhear apenas, alguns diálogos de Platão. E você perceberá que a frase mais recorrente dos diálogos é, sem dúvida, disparado, a expressão "por Zeus, Sócrates". Ora, se Platão recorre tão a miúde a Zeus e a mitos e a alegorias, como tentar fazer engolir que a filosofia é uma ruptura abrupta com o pensamento mitológico? Eu começo então da mitologia. A primeira figura do pensamento mitológico é Caos. Estamos diante de um deus que corresponde completamente a uma certa imagem da natureza. Caos é totalmente distante de qualquer personalização. Não há, portanto, um homem que corresponda a caos. Não há nem mesmo uma entidade humana abstrata que corresponda a caos. Caos, se houver equivalente imaginário possível a caos, propõe Homero, o que melhor ajuda a entendê-lo é um abismo sem fim. Eu acho que você já sonhou que estava caindo. E quando a gente sonha que está caindo, é como em desenho animado, não tem fim. A sugestão de Homero é pensar nisso, numa queda sem fim. Mas é claro que caos acabou dando origem a tudo aquilo que não se deixa explicar pela razão. Caos, portanto, é o imprevisível. Caos, portanto, é tudo aquilo que não se deixa traduzir em fórmulas ou em leis. Uma zona mesmo. E, naturalmente, esse caos, como primeira entidade mitológica divina, vem logo acompanhado de uma segunda, Gaia. Gaia é a Terra. E aí houve um ganho de segurança para nós. Porque a figura de caos é a figura da instabilidade absoluta. A figura de caos é a figura da falta de chão. E Gaia nos dá um chão. Nos dá uma estabilidade, ao menos, um lugar aonde se apoiar. Gaia é a Terra. Portanto, durante muito tempo ficamos com esses dois deuses, Caos e Gaia. E logo em seguida surgiu Ponto, os mares, Tártaro são as profundezas, né? É curioso porque muitos fazem apelo ao inferno para explicar Tártaro, mas é um inferno esquisito, porque é sem fogo. E depois é um inferno aqui mesmo. São os grotões, as profundezas. Tártaro apela muito mais para umidade e falta de luz do que propriamente para inferno, tal como nós passamos a entendê-lo depois do cristianismo. Pois muito bem, com esses quatro aí, estamos preparados para entender o que aconteceu. Surge uma quinta divindade, Urano. Urano é o céu. Mas o curioso de Urano é que Urano surge colado em Gaia, como se fosse um edredom. A superfície de Urano é rigorosamente correspondente à superfície de Gaia. De tal maneira que toda Gaia é coberta por Urano. É um cobertor e não é curto. Um cobertor justo. E Urano e Gaia são adesivos, né? Sem que haja entre ambos nenhuma fresta. Nenhum espaço. E Urano ficou em cima de Gaia muito tempo. E claro, isto de ficar em cima, aí quis dizer cópula sem interregno. Urano comia Gaia ininterruptamente. E naturalmente, não fica muito claro, porque não tinha o pós-orgasmo, não devia haver muito relaxamento, e foram nascendo filhos, e naturalmente Gaia começou a sofrer com aquela situação. A primeira leva de filhos de Urano e Gaia são os titãs, 12, 6 homens e 6 mulheres, fortes, belos, impressionantes os titãs, espetaculares os titãs. O problema é que os filhos não tinham por onde sair, não tinham para onde ir, e ficavam nos grotões da terra, dentro da terra. Né? Ah, de certa maneira, Gaia não podia parir seus filhos. Por quê? Porque Urano não dava trégua. Junto com os titãs nasceram outras levas de filhos. Voltaremos a falar de mitologia para explicar outros temas. Mas aqui o que me importa é que um dos titãs se revoltou contra Urano. É Cronos. E Cronos resolve montar um esquema para libertar a mãe desse pai inconveniente. E Cronos amputa o membro viril de Urano. Não se fala em proporções, mas para copular com a Terra inteira, não deve ter sido fácil para Cronos carregar. Mas ele era um titã. Então ele pegou o membro ainda pulsante de Urano e jogou sobre seus ombros. O sangue se espalhou por Gaia, gerando novos filhos, sobre os quais falaremos ainda. E o membro caiu no mar. E a espuma do mar, junto com a espuma do membro, deram origem à mais linda das deusas de Urano, Afrodite. Só que na hora que amputaram o Urano, ele acusou o golpe. E conforme o plano de Cronos e Gaia, Urano recua. E quando recua, afasta-se de Gaia, indo parar aonde ele está hoje, no céu. Não era assim. Ficou assim, porque cortaram fora o Bilal do céu. Professor, essa história, esse pessoal é criativo. Você pensa que é só você que... Não, não. E tem a vantagem, eles não tinham Faustão, Gugu. Então, na hora das narrativas, tinha que entreter a tarde e domingo inteira, até de noite. Então, o negócio era caprichado. Então, você entendeu? Cronos e Gaia, Zulf, caparam Urano sobe e abre-se um hiato entre o céu e a terra. Graças à amputação de Urano, surge o espaço. E junto com o espaço, o tempo. Por quê? Porque o tempo era entendido como o ritmo dos encontros e dos acontecimentos. Ora, os acontecimentos começaram a acontecer no espaço, quando Urano largou mão e soltou Gaia. Portanto, o tempo, enquanto ritmo de ocorrências, dependeu da libertação de Gaia. Ora, meus amigos, curiosamente, Cronos ficou feliz, casou-se com uma irmã e começou a ter filhos. Mas como o bom julgador por si julga os outros, dizem lá na terra de minha esposa, Cronos desconfiava dos filhos. Né? Chegava filho perto dele e ele já se protegia. E de tanto medo dos filhos, ele decidiu se proteger de vez. E ele os comia. E comia digestivamente. comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro, entre eles Poseidon, deuses importantes. E aí no último, Gaia resolveu proteger. Gaia resolveu proteger o seu neto, né? E então escondeu o seu neto nos seus grotões. Esse Cronos não vai comer. Uma articulação de Gaia, da mãe, para proteger o neto contra o filho. Vê só como não é só na casa da gente que tem esses negócios. Só que Cronos, meu amigo, Cronos tinha que ser iludido. E deram para ele uma manta cheia de pedras dentro. E ele comeu as pedras como se fosse o último dos filhos. O tal Zeus. E foi assim, graças a esta astúcia, que Gaia protegeu Zeus de Cronos. De certa maneira, Cronos ficou conhecido como o deus do tempo. De certa maneira, o que a mitologia quer dizer é que comer crianças ou comer pedras para Cronos dá na mesma, porque nada resiste ao tempo. Portanto, você entendeu que a mitologia começa com duas traições de filho em relação a pai. A traição de Cronos em relação a Urano e a traição em relação a Cronos que permitiu que Zeus sobrevivesse. E é exatamente nesse momento que, junto com os deuses, no tempo e no espaço, aparece o homem. Só que, diferentemente dos deuses, que são imortais, o homem é finito, mortal, perecível. Por quê? Porque o homem passou a viver ali, no espaço, onde não tem outro jeito, senão viver no tempo, e, portanto, ser contaminado de finitude. Tudo que nasceu e passou a viver no espaço deixado entre Urano e Gaia é temporal, portanto, finito. E então, naturalmente, a mitologia vai se perguntar: o que cabe ao homem tentar fazer nesse espaço e nesse tempo que o condenam à finitude e à morte? Cabe ao homem tentar resistir. E, meus amigos, nós estamos nos aproximando da primeira grande definição de poder que se tem registro. O poder é a maior ou menor competência que tem o homem finito e mortal de resistir à sua condição. E, portanto, aproximar-se o máximo possível dos deuses, esses imortais. Por quê? Porque os deuses surgiram antes da amputação peniana. Os deuses surgiram antes do espaço, antes do tempo, e, portanto, é claro, são eternos e imortais. E nós não. Nós resolvemos nascer no vácuo deixado pela dor de Urano. E aí, a finitude é a nossa condição. E o poder que, porventura, temos, tristeza e pobre poder de finitos e mortais, é o poder de ser o menos mortal possível, é o poder de morrer o mais tarde possível, é o poder de resistir ao máximo à deterioração que Cronos nos imporá. Esse é o poder. E para isso vale tudo. Você percebeu que os deuses tinham problemas, né? Os deuses tinham problemas, os deuses entristeciam, os deuses brigavam entre si, os deuses se arrebentavam. Você não tem noção, a gente vai falar em outras aulas das brigas entre os deuses, é um espetacular, porque não é, um joga uma montanha no outro, né? É um negócio impressionante os deuses, só que tem um problema, aconteça o que acontecer, morrer eles não vão morrer, e nós sim. Então, em outras palavras, o nosso poder, na perspectiva mitológica, é sempre um poder relativo. É sempre um poder diminuído. É sempre um poder apequenado. Por quê? Porque é o poder de tentar resistir a uma finitude que se imporá a nós. Por quê? Não temos outro remédio. Somos filhos da amputação. Se não tivesse havido a amputação, nem finitos seríamos. Não teríamos espaço para respirar. Porque não havia uma única fresta entre Urano e Gaia. Poder na mitologia. Eu volto a falar de mitologia proximamente. Adianto até que no segundo semestre eu devo dar lá em São Paulo um curso sobre os fundamentos filosóficos na mitologia, e esse curso vai para o site. Então, quem quiser assistir um aprofundamento dessas reflexões, vai ser um prazer. Agora eu chego aonde eu costumo começar. Eu chego no pensamento de Platão. Ora, meus amigos, a reflexão de Platão sobre o poder é, antes de mais nada, centrada numa questão. Quem deve exercer o poder na polis? Claro está que a proposta filosófica de Platão é o que hoje nós chamaríamos de uma proposta subversiva. E por quê? Porque a proposta filosófica de Platão não era nem oposição ao que se fazia. Não é que Platão jogava o jogo e perdia. Não. Platão condenava o jogo, condenava o sistema, condenava a forma de se exercer o poder. E por isso ele era, com todas as letras, um subversivo. Platão pretendia para si o poder. Mas não daquele jeito. Não seguindo aquelas regras. Platão jamais se dispôs a ir buscar o poder aonde o poder estava. Portanto, a compreensão da proposta platônica exige 5 minutos sobre onde o poder estava. Platão viveu ao longo do 5º século antes de Cristo, 400 e muito até 400 e pouco, na verdade, 440 a 360. Pensa-se que ele viveu 80 anos e, na verdade, cada vez mais se acredita que 80 anos é uma conta fechada para ficar bonitinho, não se sabe bem. 80 anos fica bem para todo mundo e depois, veja, pouco suspeito, 440, 360, tudo muito certinho, com 400 bem no meio, tudo parece uma articulação a posteriori para facilitar o professor decorar as datas. De qualquer maneira, nessa época, Atenas já vivia uma certa decadência democrática. Platão viveu em plena guerra do Peloponeso. E, de certa maneira, o século de Péricles, que tinha representado o apogeu ateniense, já ia meio longe. Portanto, a filosofia de Platão é escrita em pleno movimento de hecatombe da democracia ateniense, historicamente. Mas o que se fazia na democracia ateniense? Os cidadãos se reuniam. Na Ágora, vale a pena a visita. A Ágora era a praça. Os cidadãos se reuniam em média de 9 em 9 dias. Meus amigos, viviam em Atenas nessa época em torno de 160 mil pessoas, E isso queria dizer que Atenas era disparado a maior megalópole do planeta. 160 mil pessoas, dentre as quais eram cidadãos pouco menos de 10%, em torno de 15 mil. Portanto, esses 15 mil estavam autorizados a ir à Ágora, mas a frequência à Ágora não era obrigatória. Professor, e os outros eram o quê? Mulheres, escravos, estrangeiros, crianças, o resto. Quer dizer que, no final das contas, quem decidia era pouca gente. Muito pouca gente. Sobretudo porque a média da frequência à Ágora era de 10% dos cidadãos. Portanto, entre 1.000 e 1.500, em rodadas importantes. Porque temos registro de reuniões na Ágora com 200, 300 cidadãos, aonde eram decididas coisas. Quem frequentava a Ágora era qualquer cidadão. Qualquer cidadão. E eu tenho a impressão que esta é a chave para entender a democracia em dos cidadãos. Porque a ideia de povo é uma ideia moderna e contemporânea. Ela não nos ajuda muito. O poder é exercido por qualquer um, desde que cidadão. Porque quem não era cidadão, não era propriamente. Que temas eram debatidos na Ágora? Os temas propostos pelos cidadãos. Então perceba, a cidadania detinha a soberania para a propositura das discussões de poder. Nenhum tema se impunha por si só. Todo tema só era discutido se proposto pelo cidadão. E todo tema proposto pelo cidadão era discutido. Portanto, digamos, a política era 100% cidadã. E a cidadania, 100% política. Perceba que aqui a palavra política tem a sua verdadeira acepção. Política, tudo que interessa a polis. Portanto, para os gregos, política era adjetivo. Qualquer coisa pode ser política, desde que interesse a polis. Exemplo, é uma agremiação de pensamento política. Um tema político, um diálogo político, um partido político, um representante político, um clube político. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito a toda a polis é político. Agora, como é que eu sei que alguma coisa interessa a toda a polis? É discutida na Ágora. Portanto, a Ágora é o espaço geográfico de definição da fronteira entre o público e o privado. Entre o político e o que não é político. Então, o cidadão discute com a mulher em casa, esse tema é um tema privado. Ele pega essa discussão e leva para a Ágora, a hora que ele entra na Ágora e propõe a discussão, o tema se converte em tema político. O mesmo tema pode ser privado fora da Ágora e público dentro da Ágora. Passa a interessar a toda a polis. Como que se organizava o debate? Havia uma figura central no debate, que eles chamavam de mediador. Esse mediador era escolhido por sorteio. E esse método de escolha do mediador é importantíssimo para nós. Por quê? Porque se você tem na cabeça que o poder pode ser exercido por qualquer um, ora, para que outro método senão o sorteio? Qualquer um. O sorteio é o processo seletivo que consagra o qualquer um. Portanto, sorteio, o mais rápido. Nada caro, fácil. O mediador é sorteado. E fica como mediador 3 ou 4 reuniões. Portanto, nunca além de 2 meses, quando então ele é substituído por outro mediador. Você olha e diz, professor, mas é pouco, né? Quando o mediador é ruim, é até muito. E quando o mediador é bom, também é muito. Por quê? Porque os gregos tinham horror à tirania. E eles entendiam por tirania essa inclinação psicológica a querer conservar ou aumentar o poder que se tem. Não sei se me entendeu. Então, se é ruim, que saia. Se é bom, que saia também. Para não lhe vir a veleidade de querer conservar o poder. Fora bom, fora ruim. Outro, outro. E se eu trocar um bom por um ruim? Não tem problema. Logo vai cair fora também. Não tem problema. Rotatividade. Tem que girar, andar a fila. Até porque, para os gregos, a democracia não era o governo dos melhores. Era de qualquer um. Eu poderia chamar a tua atenção para você fazer uma comparação com agora, né? Vamos imaginar aí as autoridades de Estado hoje. E você poderia rapidamente perceber que existem dois processos para você definir uma autoridade de Estado. O concurso público, que abastece grande parte do Estado, e as eleições. Os gregos, se naquela época tivessem acesso a esse processo de designação de autoridades, certamente eles se surpreenderiam muito que a isto chamássemos democracia. Porque na hora que você pega e vai escolher juízes em função de um concurso público, você os escolhe em função de uma excelência, de uma competência, portanto está escolhendo os melhores. E os gregos tinham uma palavra para isso, aristocracia, poder entregue aos melhores. Mas democracia não é aristocracia, democracia é o poder entregue a qualquer um, portanto, era completamente inútil julgar a qualidade do mediador. Quais os temas que realmente eram debatidos na Ágora? Você, como eu, estudou Atenas e a Grécia pelos livros didáticos. E o que, que falta no livro didático? Porque lá tem filósofos, historiadores, matemáticos, teatrólogos. Você tem a nítida impressão que todo mundo em Atenas se imortalizou. Era todo mundo fodido pra caramba. A única coisa que falta no livro didático para falar de Atenas é o Zé Mané, que não era bom em nada. Era esse que ia na Ágora. Você entendeu? Nós, velho, gaviões, é nós. É nós. Não é Ésquilo, Tucídides, Hesíodo. Porra nenhuma. É nós. E o que, que nós quer discutir? O tema mais discutido na Ágora era a vida privada dos atores das tragédias e comédias. Não brinca, é. Uma espécie de Nelson Rubens local. Revista Caras. Capricho Contigo. Joyce Pascovitch. Aliás, entrevista comigo no próximo número. Fazer o quê? É o glamour do saber. Eu perguntei à senhora Joyce, que tem uma revista chamada com o nome dela, coisa que eu ignorava até a semana passada. Falei, é mais ou menos como a Mauri Júnior. Nossa, ela ficou muito brava. Ela disse, em que mundo você vive? Nós trabalhamos com AAA e inteligência. Fiquei encantado. Sabe-se lá o que é isso, mas deve ser um negócio espetacular. Então, na Ágora, eles debatiam fofoca. E que mais? Segundo tema mais discutido na Ágora. Quem quiser ler mais sobre isso, olha, tem um livrinho fácil de ler de um colega da universidade chamado Renato Janine Ribeiro, e ele escreveu O que é democracia na coleção Folha Explica. Pode ler lá que ele explica. O segundo tema mais discutido era a composição da delegação ateniense para os Jogos Olímpicos. Só se você não vê aí alguma semelhança, sinceramente, não é? Por quê? Porque o técnico da época, Dungopoulos, se recusava a levar Gansopoulos e Nilmar Popoulos por excesso de juventude. E a Ágora clamava por essa convocação. Bem, na Ágora falavam os oradores que queriam falar. E depois dos discursos, a votação. E, portanto, a votação era, digamos, a condição material da tomada de decisão. Votava e ganhava a tese endossada pelo maior número. E a tese endossada pelo maior número quase sempre decorria do discurso mais hábil para este resultado. Quase sempre proferido por um sofista. Quem eram os sofistas? Professores de retórica. Ensinavam os greguinhos de elite a falar bem para convencer na ágora e exercer o poder. Eu não sei se você percebeu, meu amigo, mas o poder em Atenas dependia da persuasão. O poder em Atenas dependia desta competência de ir à ágora e conseguir para si a adesão do maior número em torno de uma disputa qualquer. E, portanto, o poder em Atenas era, em grande medida, exercido pelos caras bom de lábia, os sofistas. Como citarei dois, Gorgias e Protágoras, dois monstros da retórica. Eu teria enorme curiosidade. Se me fosse possível voltar no tempo, eu não hesitaria em voltar nesta época de 5 para 4 séculos antes de Cristo, não só para conhecer a Academia de Platão em funcionamento, como para ver esses monstros da retórica discursando na ágora e com isso obtendo o apoio popular. Ora, é a partir daqui que a compreensão do pensamento de Platão é possível. E por quê? Porque Platão começa denunciando que uma tese aplaudida pelo maior número nem sempre é boa. Platão não fica aí. E ele diz, uma tese para ser aplaudida pelo maior número precisa ser ruim. E por quê? Porque o maior número é ruim. Esta é a tese. E, portanto, aqui é imprescindível retomar a índole e a veia aristocrática do pensamento filosófico desta época. Estavam convencidos esses filósofos cada coisa no universo é talhada para uma certa finalidade. Estavam também convencidos esses filósofos que as coisas na Terra, embora talhadas para uma certa finalidade, não são todas igualmente eficazes. E é por isso que, embora todo olho tenha sido teoricamente voltado para enxergar, há olhos melhores do que outros. Da mesma forma que há joelhos melhores do que outros para dobrar, cotovelos melhores do que outros para dobrar, intestinos melhores do que outros para peristaltar. O meu, entre os piores que já se... Né? Há estômagos melhores para digerir, etc. E, portanto, na natureza há coisas melhores do que coisas. Sempre. Ou seja, existe, anotem, uma hierarquia natural entre os seres. Todos eles. Tem vaca que dá mais leite do que outra, tem cavalo que vai mais rápido do que outro, tem elefante cuja tromba é mais firme do que outra, enfim, sei lá para que serve um elefante. Mas, de qualquer maneira, tem de tudo. Ora, e nós, homens, mais que tudo. Mas, professor, se uma vaca é boa porque dá leite, se um cavalo é bom porque corre, se o joelho é bom porque dobra, se o cotovelo é bom porque dobra, se o olho é bom porque enxerga, nós somos bons quando? Pergunta o matuto Isaías. E a resposta dos gregos é simples: o homem é bom e é melhor do que o outro quando faz melhor do que o outro aquilo que lhe é precípuo, essencial, exclusivo, específico, que é pensar. Tranquilamente. E os gregos, é difícil refutá-los, os gregos, nesse ponto, têm razão. Tem gente com mais facilidade para pensar do que outros. Isto eu posso lhes garantir. Então, o problema é que os gregos faziam desta diferença natural uma diferença moral e uma diferença política. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, um, eu penso, né? Eu penso não. A pensa melhor do que B. Ponto. A é mais virtuoso do que B, melhor, portanto, vive melhor. E três, A manda em B. Portanto, o exercício do poder deve depender da competência intelectiva. O exercício do poder deve depender da competência em pensar. E é claro, isso justifica toda a escravidão. Portanto, toda a filosofia grega legitimava a escravidão. Ora, a pergunta que você poderia fazer é, mas aqueles sofistas que seduziam bem, persuadiam bem, também não pensavam bem? Pois eu poderia te dizer que todo o esforço da filosofia de Platão é para demonstrar que não. Isto é possível persuadir, é possível seduzir, é possível atrair o apoio pensando mal, pensando errado, mais do que isso. Para conseguir o apoio é quase que necessário pensar errado. E por quê? Porque a verdade, na sua completitude, integralidade e complexidade, é inacessível ao maior número. Perceba que num dos diálogos, eu vou tirar de você o peso de muitos detalhes bibliográficos para enfatizar depois no que me parece mais relevante. Num dos diálogos, um sofista chamado Criton vira para Sócrates e diz: qual é o seu problema em aceitar que a maioria decida na praça? Sócrates então recorre a uma alegoria, a um artifício. E esse artifício é tão contemporâneo que eu me permito relatar a você. Sócrates vira para Criton e diz: vamos imaginar que você resolva começar a fazer ginástica. Você vai perceber que o seu corpo vai resistir a essa nova atividade. Você vai perceber também que existem técnicas para se fazer ginástica, um jeito certo, uma certa posição que é mais adequada do que outra, né? E com isso você danifica menos, né, o próprio corpo. Perfeitamente, Sócrates. Ou como diria Criton, por Zeus, Sócrates, você tem razão. Então, pergunta Sócrates a Críton: quem é que você ouviria? Quem é que você indagaria? A quem você respeitaria na hora de decidir sobre a melhor maneira de fazer ginástica? Críton pensa, e depois de muito pensar, diz: a um ginasta, ou a um médico. Sócrates diz: muito bem. Vamos imaginar, Críton, que o ginasta ou o médico tenha dito para você fazer ginástica de um jeito, mas a maioria das pessoas ali por perto tenha dito para você fazer ginástica de outro jeito. Você, portanto, tem dois pontos de vista. Qual dos dois você vai respeitar na hora de fazer ginástica? Eu vou respeitar a opinião do ginasta ou do médico. Ah, mas eu estou te garantindo que a maioria disse para você fazer diferente. Não importa, disse Críton. Em bom grego, foda-se a maioria. O que importa é a opinião do ginasta e do médico, porque são eles os competentes para me dizer como eu tenho que fazer ginástica. Personal. Né? Personal. Então Sócrates diz: muito bem, Críton. Então eu não te entendo. Se para fazer ginástica, leia-se, essa atividade chinfrim que qualquer retardado faz, você abre mão da opinião da maioria e faz questão da opinião de um expert, de um personal, de um indivíduo preparado para isso, por que cargas d'água, na hora de escolher o certo e o errado na cidade, na hora de definir o destino de um monte de gente, na hora de escolher o que é justo e o que é injusto, na hora de escolher a política pública mais adequada para todo mundo, você abre mão do personal e se contenta com a opinião da maioria. Naturalmente, Críton olha e diz: mas tem personal dessas coisas? Ah, tem. E quem são essas pessoas? São pessoas destinadas a pensar o tempo inteiro, tanto quanto o ginasta faz ginástica o tempo inteiro. São pessoas destinadas a pensar o tempo inteiro sobre o certo e o errado, o justo e o injusto, quais são as virtudes, o que é ser honesto, o que é ser desonesto, como se deve viver, como não se deve viver, e como se deve conviver, quem deve mandar, quem não deve mandar. Tem gente que fica o dia inteiro pensando nisso. Não brinca. É. E quem é? Quase, né? Ele diz apenas o filósofo. Claro, o filósofo sou eu, é evidente. Portanto, você percebeu que essa alegoria é fantástica, porque não só permite a você entender qual é a de Platão, como permite a você entender o ataque violento que ele fazia contra o processo decisório ateniense da sua época. Uma outra alegoria que Platão usa para falar do poder é a famosa alegoria do navio, que você encontra na República. O navio tem lá os caras que fazem a força, porque o navio daquela época era a remo. Depois o navio tinha uns caras que protegiam a segurança do navio contra os corsários. Gente boa de briga. E finalmente o navio tinha os caras que ficavam em cima, que decidiam o rumo do navio. Essas três camadas sociais correspondem às três partes da alma, segundo Platão. Para Platão, a alma tem três partes, fundamentalmente porque tem três funções. A parte inferior da alma é a parte sensitiva, apetitosa, desejante, simbolizada no baixo ventre e muito desenvolvida na maioria das pessoas. Não sei se me entendeu. O que não falta é tigrão. Comendo, bebendo, procurando mulher para comer, etc. Isso é o arroz com feijão. Tem um segundo tipo, que é a segunda função da alma, irascível. A parte irascível da alma é a parte mais enigmática da alma, porque Platão, quando explica, ele explica de maneira um pouco confusa. Mas nós poderíamos tentar inferir que a parte irascível da alma, que tem a ver com raiva, tem a ver com a possibilidade de manifestar as próprias convicções, os próprios interesses. A parte irascível da alma desenvolvida corresponderia ao que a psicologia hoje chama de psicologia assertiva. É o fulano que tem pouco medo. Esse tem que defender a cidade. E a parte superior da alma, que é o filé mignon da alma, cuja função é pensar, essa é para poucos. Poucos têm a parte superior da alma desenvolvida. Poucos, poucos. E os que têm a parte superior da alma desenvolvida, não só são mestres em si mesmo, senhores da própria vida, controlam os apetites intimamente, como também são os qualificados para controlar e mandar na cidade, porque tem discernimento, lucidez, tirocínio, capacidade, portanto, de elucubração e decisão para decidir o norte que deve tomar aquela cidade. Ora, eu acho que ficamos por aqui com Platão. Eu espero que você tenha entendido que a filosofia política de Platão é a filosofia de Platão que mais denuncia os seus interesses pessoais. Platão é profundamente ressentido de nunca ter tido em Atenas mais poder do que teve. Claro, ele era reconhecido como um bom pensador. Ele era reconhecido como o principal discípulo de Sócrates. Ele era reconhecido, na verdade, como pai fundador de uma maneira de pensar. Ele era reconhecido como um bom pensador. Mas eu tenho a impressão que isso não lhe bastava. Platão queria mandar. Mas não mandar junto com outros, ele queria mandar. E isso ele nunca conseguiu. Consta que em suas viagens teve uma experiência de exercício de poder em Siracusa. Consta que foi uma catástrofe impressionante. Mas isso não nos diz tanto respeito. Último degrau dessa reflexão. Essa história de pensar nos remete a, pelo menos, anunciar alguma coisa que nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui quando falarmos de razão, né, de conhecimento. Platão estava convencido de que as verdades que são tão necessárias para que vivamos bem, essas verdades já estão em nós. Portanto, o pensador não sai de si. A aventura da filosofia é a aventura de buscar, através da parte superior da alma, através da razão, as verdades que já estão conosco. Professor, mas deixa eu ver se eu entendi. Como assim as verdades já estão conosco? Já! São inatas. Por que então são tão difíceis de encontrar? Porque não estão tão ao acesso, não. É preciso fazer força para buscar na própria alma o resultado bom dessa investigação. Como na matemática. As verdades não estão desfilando pelo mundo. Estão dentro de você. Totalmente diferente ao trabalho do sofista. Porque o sofista deve usar o melhor argumento para seduzir. Portanto, o melhor argumento vai depender do auditório. Troca o auditório, troca o argumento. O sofista não é preocupado com a verdade, é preocupado com o resultado do discurso, é preocupado com a eficácia, é preocupado com a sedução. Portanto, o sofista dirá o que for preciso para seduzir. O filósofo não, porque a verdade é uma só, ou é ou não é. Portanto, o compromisso do filósofo é com a verdade, o compromisso do sofista é com a sedução. Só podia dar um exemplo? Vou dar. Já fiz isso no ano passado, mas já faz tanto tempo. Você vira e diz, ah, eu vou dar um exemplo que eu não dei ainda, vai variar. Sócrates foi acusado de ímpio. Né? Quando ele foi condenado por duas coisas, desviar a juventude e não acreditar nos deuses de Atenas. Isso de não acreditar nos deuses chamava-se de impiedade. Então tem um diálogo onde Sócrates pergunta para o seu acusador, já que ele era ímpio, o que é a impiedade. Eutífron é o acusador. E Eutífron diz, impiedade é quando alguém faz isso. E aí Sócrates diz, ah, mas... Não é só nesse caso que é... Não, não. Tem também aquele caso em que... Pá, pá, pá. Tem também aquele caso em que... Aí Sócrates diz... Não, eu quero saber o que é a impiedade em qualquer caso. Do mesmo jeito que no Lísias, eu quis saber o que é a amizade em qualquer relação concreta de amizade. Do mesmo jeito que no Mênon, eu quis saber o que é a virtude em qualquer manifestação de virtude. Portanto, eu quero saber a essência da impiedade. Aquilo que é comum a todos os casos concretos de impiedade, como a essência de amizade é comum a todas as situações concretas de amizade. Eu quero saber a verdade de impiedade, a verdade de amizade, a essência, aquilo sem o que a impiedade não é. Eutífron diz, ímpio é aquele que desagrada... É toda manifestação humana que desagrada aos deuses. E piedoso, piedosa é toda manifestação humana que agrada aos deuses. E aí Sócrates diz, ah, obrigado, agora sim, uma definição. Mas, só por curiosidade, os deuses eram muitos, não é? Eutífron, nossa, Eutífron era um conhecedor de mitologia. Um metido a... Nossa, eram muitos. Eles brigavam entre si, né? Nossa, era cada briga terrível. Isso significa que eles não se entendiam entre si. Não, eles tinham arranca-rabos terríveis. Podia dar um exemplo? E o Tifron se encantou e citou a briga do Titã X com o Titã Y, do Deus X, do Deus daquele. Eles não se entendiam, não se entendiam sobre nada e tal. É legal. Qual é mesmo a definição aí de piedade que você deu? É toda manifestação humana que agrada os deuses. Mas, se eles não se entendiam sobre nada, não é possível que uma manifestação fosse vista por parte dos deuses como boa e por outra parte dos deuses como ruim? Eutífron ficou puto. Não era para chegar a essa conclusão. Eu acho que você entendeu qual é a de Platão. O cara que pensa para viver não é o espertalhão de circunstância. Não. É o fulano que busca as verdades, sejam elas quais forem, por em cima de qualquer interesse circunstancial. Esse é que tem que mandar. Voltaremos a falar sobre tudo isso em aulas vindouras. Aristóteles tinha uma reflexão sobre poder também. E eu vou mais rápido. Eu não sei se você se recorda, mas o pensamento grego partia da certeza de que o universo é ordenado, cósmico, cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua atividade e finalidade. O vento venta, a maré mareia e o sapo sapeia. Eu não sei se você recorda, então, que na perspectiva grega, cada um de nós também tem um lugar natural. Uma atividade que faz jus à nossa natureza e uma finalidade que, se buscada com excelência, permitirá a todo o universo funcionar bem. O exemplo que eu dei foi o famoso exemplo da televisão. Eu não tenho como entender para que serve um pedaço da televisão fora do todo. Aí eu meto o pedaço da televisão no todo da televisão e aí eu entendo qual é o papel daquele pedaço no todo para a televisão funcionar. Da mesma maneira, eu não posso discutir como é que eu tenho que viver se eu não entrar na televisão do universo. Porque eu sou uma parte diferente da sua e, portanto, o meu papel no funcionamento do todo é diferente do seu. E, portanto, os gregos já dariam risada da autoajuda 5 séculos antes de Cristo. Porque a autoajuda diz que tem um gabarito só, qualidade de vida. 10 lições para ser feliz, foda-se quem você é. Se você é fusível, porca, transistor, cano, foda-se. Aqui todo mundo é igual. Correr na praia, no Leblon, de manhã, 5:30, show de bola. Comer jabuticaba, linhaça, espetáculo, é bom para o trânsito, me dizem. É impressionante a quantidade de cagão que tem no mundo, porque o que as pessoas são preocupadas com o trânsito é uma coisa absurda, velho. Não tenho tempo para cagar, me deixa em paz. Muito bem, professor, como é que eu sei qual é o meu lugar? Eu explicava já no ano passado, eudaimonia. Felicidade, vida boa, sentir-se bem. Quando estou no meu lugar natural, fazendo o que faz jus à minha natureza, eu vivo eudaimonicamente. Até aí eu acho que você se lembra, eudaimonia é felicidade, e felicidade é vida que vale por ela mesma. Um instante de vida eudaimônica, um instante de vida soberano, vale por ele mesmo, como costumam ser as aulas para mim neste anfiteatro. Só que a eudaimonia, e aqui vem, a partir daqui precisamos avançar, para Aristóteles a eudaimonia é constituída de 3 partes. E essas 3 partes são também a própria reflexão aristotélica sobre o poder. Para que possamos buscar a finalidade que é a nossa, para que possamos buscar a excelência, a primeira coisa de que precisamos é o que os gregos chamavam de dynamis. Na verdade, o pessoal escreve até com U quando escreve em português, e não é nem I nem U, mas é o U do francês, né? Dynamis. E o que é a dynamis? Dynamis é a potência, é a energia vital, é o joule, é a caloria. Dynamis é a dimensão energética da eudaimonia. Dynamis é a disposição orgânica voltada para certa atividade. Dynamis é o tesão para existir num determinado instante. Dynamis. A segunda parte dessa excelência é a conduta, é a ação. Uma coisa é a potência. A outra coisa é a ação. E a ação, os gregos chamavam de energeia. o médico tem a potência de curar. Mas pode ir embora e não converter a potência em ato. Não converter dynamis em energia. Portanto, o poder se materializa, o poder se torna visível, o poder se torna, digamos, fenomênico, perceptível, e, portanto, digno de reconhecimento, quando dynamis se objetiva em energia. Mas para que o tesão se converta em conduta excelente, é preciso preparação. É preciso treinamento. E os gregos denominavam o treinamento, a repetição, a preparação, o ensaio de exis com H. H-E-X-I-S. Então você viu, tesão, treinamento e ação. Sem um dos três, fica amputada a trilogia do poder em Aristóteles. O professor Clóvis tem a potência de dar uma boa aula. É a possibilidade. Tem professor que não tem. Aliás, é que eles estão filmando, fica chato. Mas agora foda-se, já falei. É. Grande maioria, velho. Não adianta. O cara pode dar 1000 aulas. Não, ele é ruim de bola. São Paulo, time pelo qual eu torço com entusiasmo, tem um centroavante. Toda vez eu vou diante da televisão. Não adianta, velho. Ali não rola. Não existe a possibilidade de... É como do ovo de uma galinha sair um dinossauro. Não existe isso. Do ovo da galinha não há potência para sair um dinossauro. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não adianta. Dali não vai. Caneludo. Portanto, uma coisa é a possibilidade. A outra coisa é a aula. Só a possibilidade sem a aula não é poder. Só a aula sem a possibilidade é uma inexistência. E no meio da potência e da aula, tudo o que é necessário para que esta potência se converta em ato. No caso do ovo, chocar. No caso do professor, transpiração didática. Treinamento, dedicação, preparo. Agora, claro está que a ideia de poder em Aristóteles é inseparável da perspectiva cósmica da sua filosofia. Em outras palavras, só existe poder para Aristóteles numa situação muito precisa, em que eu já estou no lugar certo, já estou fazendo aquilo que mais ou menos é aquilo que eu tenho que fazer, e já estou perseguindo a finalidade que é a minha, entendeu? A televisão está lá, eu já sou a parte, eu já estou encaixada no todo, e eu vou buscar contribuir o melhor possível para a televisão funcionar da melhor maneira possível. Então, perceba que dynamis, exis e energia só fazem sentido quando você está inscrito no universo cósmico. É do universo que você tira a dynamis para devolver ao universo a energia de que ele tanto precisa. Agora foi do caralho. Então, eu estou conectado no universo na esquerda e na direita. O universo me abastece de energia, em forma de rabada, agrião, etc. O universo me abastece de talentos naturais. Nasci falando assim. O universo me abastece de uma porrada de coisa. Eu dou uma trabalhada e devolvo em aula. E a aula é a resposta que eu dou ao universo por tudo de bom que ele me fornece. Hey! E se eu estiver fora do lugar? Aí você é um impotente. Um bosta. Que não só vive mal, como está atravancando tudo. Porque na hora que você está no lugar errado, não só você está no lugar errado, né? Não percebeu que não encaixa, como está ocupando o lugar de outro que deveria estar ali. Então você duplamente é desastrado. Portanto, eu não sei se você percebeu, mas o poder em Aristóteles é um poder que é ao mesmo tempo individual e universal. E isso é de uma beleza irritante. Por quê? Porque eu posso lhes garantir que o entusiasmo que eu tenho para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, eu não tenho em nenhuma outra situação. Sou conhecido por uma certa apatia. Está tudo bem. Agora, tem situações então que não é uma certa apatia. É a morte em vida. Por exemplo, reunião de departamento. Então, fica... Aconteceu uma coisa interessantíssima. Como tem acontecido, eu fui escolhido patrono da turma do ano passado. Eu dei uma porrada que me machucou aqui, viu? Eu fui escolhido patrono da turma do ano passado. Patrão é um ato falho. Patrono da turma do ano passado. E, bom, tinha lá os paraninfos, tal, estava o reitor da universidade. E eu fiz um discurso desses de... Porque aquilo ali era o momento e tal. A energia, a massa, a potência a mil... Do universo me abastecendo, eu devolvendo, do caralho, todas as forças universais conspirando a meu favor. E os outros paraninfos, parabéns, viu? Porque a USP é uma universidade grande, importante, vocês têm que ficar orgulhosos dos meninos aí, tá? Aquela coisa vociferante e tal, velho. Aí acabou o negócio, esse cara é um demônio e tal, não sei o quê. E aí, na semana subsequente, veio uma reunião importante com todo mundo e tal. E aí o diretor da escola virou e falou, agora nós vamos ouvir o professor Clóvis, que é um verdadeiro demônio quando toma a palavra. Sobre o que mesmo que... Sobre a reforma curricular... Para mim está tudo bem, viu? Quer mudar, muda. Também se não quiser, não muda. Aí um olhou para o outro e tal. Fulano disse, o senhor não está bem? Eu virei e falei, os gregos diriam que eu estou fora de lugar. Não pegou bem, mas o que eu posso fazer? Do mesmo jeito que é perfeito aqui, é monstruoso na reunião. Eu não consigo. E eu vou adormecendo. Fica muito chato, cara. A falta de potência vai beirando a morte, né? Sabe, se o senhor não me liberar, eu vou morrer. O senhor vai morrer do quê? De falta de lugar. O universo não me abastece mais. Dentro dessa perspectiva, eu queria tratar de uma terceira noção de poder, que é justamente spinoziana. Spinoza também nos coloca no mundo. A diferença do pensamento de Spinoza, de 1600, para o de Aristóteles, 350 antes de Cristo, é que o mundo de Aristóteles é organizado e ordenado. O de Spinoza não podia mais ser. Porque ele já tinha sido informado que o mundo é uma zona. Enquanto para Aristóteles, portanto, a condição do poder está num certo alinhamento com a finalidade cósmica que é a minha, a condição do poder para Spinoza está na harmonia dos encontros entre os corpos. Professor, eu não sei se eu entendi a diferença, não. Mas vai entender. Aristóteles, o que é que vai dizer? Aristóteles diria tranquilamente isso aqui para você. Professor Clóvis nasceu para dar aula. Portanto, dar aula é a causa final da sua existência. Isto significa que ele estará encaixado, ajustado e alinhado com o universo quando perceber isso e fizer isso. E, portanto, tudo o que tiver a ver com fazer isso implicará o quê? Enorme potencialização da existência do professor Clóvis. Em compensação, tudo o que não tiver a ver com isso representará desmobilização, despotencialização, falta de poder, falta de potência, falta de engajamento, desajuste, catástrofe, hecatombe existencial. E por quê? Porque na perspectiva grega haveria uma espécie de logos divino, uma espécie de inteligência cósmica que alinhou dar aula e o meu corpo. Então, qualquer fratura nesse alinhamento é desmobilizante. Quando chega a revolução científica, o que os cientistas vão quebrar é a índole cósmica do universo. Ressuscitando o caos. Nós vamos, em aulas vindouras, entender por que que na mitologia surgiu a ideia de cosmos. Surgiu com Zeus, que comeu a mulher, e comeu a mulher no sentido digestivo. Aparentemente era uma prática da família. Eles comiam as pessoas, e Zeus comeu a deusa Justiça. E aí virou a própria Justiça, por Zeus, Sócrates. E aí ele botou ordem no caos, e afugentou o caos de Gaia. O que que fez Isaac Newton? Afugentou ordem de Gaia e trouxe o caos de volta. E Spinoza, portanto, já sabia que essa história de causa final é uma ilusão. Professor, como assim uma ilusão? É. E por que uma ilusão? Porque eu não suporto a ideia de não ter uma finalidade. Então, eu invento uma. Por que eu não suporto a ideia de não ter uma finalidade? Porque se eu não tiver uma finalidade, a vida não tem um sentido. E a hora que a vida não tem um sentido, a vida não tem sentido. E quando a vida não tem sentido, ela se torna incompreensível. E quando a vida é incompreensível, você não entende bem o que está fazendo aqui. E aí você deprime. Curtiu? Eu estou muito bem hoje. Eu estou muito feliz com as minhas explicações. Elas superam em didatismo outros encontros. Então perceba o quê? Perceba que o homem sempre precisou acreditar numa causa final, numa meta, target, goal, resultado, missão. Não tem um banner com missão aqui? O homem sempre precisou acreditar num negócio para frente. Por quê? Porque aí ele dá um norte, ele norteia a vida. Porque na hora que você diz, a vida não tem sentido, não tem finalidade. Então, aqui só me fudendo, não tem nem para onde ir e tal. Vamos acabar com essa merda logo. O homem não suporta. O quê? que não haja um lugar certo para estar e uma finalidade certa para alcançar. Porque aí ele é obrigado a aceitar que ele é uma centelha de energia que vai do nada para lugar nenhum. Ele é obrigado a aceitar que se ele está no mundo, é porque ele nasceu e não morreu ainda. Ele é obrigado a aceitar que ele nasceu porque deram uma bimbada antes. Professor, não é verdade. Se eu nasci, eu, sobretudo eu. Porque os outros você está pouco se lixando, mas pelo menos eu. Se eu nasci, é porque há uma razão nobre para eu ter nascido. Há. É motel, né? Quer dizer, deram uma... É insuportável avaliar a própria existência apenas a partir de causas materiais eficientes. Porque isso tira o norte. Isso nos dá o que aconteceu até nós. Mas isso não nos dá uma projeção. Isso nos deixa no limbo. Isso nos deixa em queda livre. Isso nos deixa sem chão. Isso nos coloca no caos de novo. É insuportável. Eu quero um norte. Eu nasci para dar aula. Ilusão. Então quer dizer que agora o poder não depende mais do respeito a encontrar o lugar no universo? Não pode mais depender, não tem lugar no universo. Então da onde vem o poder? Não vem mais de uma causa final, vem de um encontro eficiente. E quais são os encontros eficientes que nos potencializam? Quais são os encontros eficientes que aumentam a nossa potência? Quais são os encontros eficientes que nos empoderam, para falar como um yuppie contemporâneo? Aqueles encontros em que o nosso corpo se harmoniza bem com o corpo encontrado. Ah, mas no final não é assim tão diferente do cosmos grego, é muito diferente. Por quê? Porque no cosmos grego, você fica num lugar, se relacionando com outras coisas, tudo justinho, dentro de um universo totalmente organizado, como uma máquina. Aqui não, os encontros são ao acaso, os encontros são fortuitos. Ora, encaixa bem, ora, encaixa mal. No cosmos grego, se você acha o lugar certo, seus problemas acabaram. Aqui não tem lugar certo. Você vai batendo, vai encontrando. Às vezes encaixa, às vezes não. É muito pior agora, muito pior agora. Muito pior agora. Sobretudo porque agora você também tem que aceitar que nesses múltiplos encontros, nesses múltiplos ajustes e desajustes, o mundo muda e você também. Então, o que acontece? Na hora que você encontra um mundo com o qual você se harmoniza, você não está autorizado a fazer dessa harmonia uma lei, uma norma, uma lição, uma qualidade de vida, um ídolo. Não está. Por quê? Porque no jeitinho que encaixou, na hora que desencaixar, já não encaixa de novo. Porque você mudou. O dente saiu do lugar, já não encaixa mais. Estamos fodidos. É. Portanto, a potência passa a depender, como nunca, da contingência e da imprevisibilidade dos encontros com o mundo. E você se lembrará do exemplo da pamonha. Eu como a primeira, do caralho, saio pelas paredes. Potência fodida. E aí eu acho, pamonha, mas eu, poder. A segunda já fode o esquema. A décima começa a pegar pesado. E a vigésima me rouba todo o poder. E aí você percebeu que a tentativa de fazer da pamonha uma espécie de fórmula de poder não deu certo. E os 7 hábitos do homem eficaz? E os 7 hábitos do homem altamente eficaz? Para homens de mais de 1,80. Porque é outro livro. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu não sei qual foi a última vez que eu vim aqui, mas eu participei de um evento em São Paulo, HSM Expo Management. A minha terra é ótima para imitar essas bostas. É, e aí, quem veio falar imediatamente depois de mim? O autor. E ele veio lançar o 8º hábito. Aí, antes dele falar, eu não me aguentei. Talvez por isso nunca mais eu seja convidado. Porque um americano tem sempre razão. Eu falei, escuta, vem aqui comigo. Tava o fulano ali esperando para falar. Olha. Vem aqui comigo. E ele com a coisinha assim. Você lê um livro, 7 hábitos para ser eficaz. O fulano vem no ano seguinte e lança o 8º hábito. Não se deixe, não é possível. Os 7 hábitos não deram conta. Não deram conta. Eles falharam. Então vem o 8º. E quem lança o 8º, pode esperar. Lançará o 9º, o 10º, o 11º. Ainda mais se tanto de trouxa para ir comprando e indo atrás da cenoura. E ele vem, vem. E você vai atrás. Pô, você é bobo. Nem 7, nem 8, nem 18, nem 88, nem porra nenhuma. Por quê? Porque na hora que você vai imitar o que deu certo para ele, não funciona. Mas aí você já comprou o livro dele. Funcionou para ele. Eu não fiquei para ver o que ele disse. Hobbes no Leviatã. Bom, sobre o poder em Spinoza, não custa lembrar de uma obra de comentário de altíssimo nível da minha colega Marilena Chauí, A Política em Spinoza, um livro amarelinho da Companhia das Letras, de altíssima qualidade, como tudo que Marilena escreve sobre Spinoza. Hobbes. Nós estamos em 1651. E nesse momento o inglês Thomas Hobbes lança o Leviatã. O Leviatã é um livro legal de ler. Você viu a sutileza? Spinoza eu dei um comentador. O Leviatã eu falei para você ler o autor. Você vai dizer, falta de critério. Ah, senso prático. Enquanto os ingleses escrevem para todo mundo entender, os continentais escrevem para ninguém entender. Então, o Leviatã, qualquer um pega e entende. O Leviatã é uma obra espetacular para entender o pensamento da época. Hobbes fala do surgimento do Estado. E o Estado surgiu para Hobbes. Por quê? O que justificaria você abrir mão de tantas prerrogativas? Imagine um estado de natureza. O que caracteriza o estado de natureza? O estado de natureza é você ir buscar satisfazer os teus apetites do jeito que te aprouver. O estado de natureza não é só você e a cerejeira, viu? Isso é o imaginário do Greenpeace. Estado de natureza pode ter outras pessoas, A única diferença é que não tem nenhuma regra anterior que regulamenta as relações entre as pessoas. Isso é uma beleza sob certos aspectos. Você está passeando pela rua e passa pessoa de boa topografia. A Juliana Paes está fora de moda, né? É. Por outro lado, quem está magnífica é Natália do Valle, né? Que espetáculo. Magnífica. E aí passa na rua uma dessas mulheres e o seu corpo se inclina. É só chegar. Você vai dizer, você está brincando, o estado de natureza é assim? É, não tem regra. Olhou, como a aeromoça que eu vim, nossa, a aeromoça de lá para cá, ela passou assim, e ela, o senhor quer, ela ofereceu americano, sanduíche quente, americano, falei, aí ela, para beber, eu, Coca-Cola. Aí ela me deu, eu fiquei assim. Aí ela, tudo bem? Eu falei, você não tem ideia de quanto. Aí ela olhou. Eu disse, por favor, não se assuste, eu só estava encantado com a sua beleza. Eu não botei topografia porque ela já estava assustada, não é? Era melhor não. Eu falei, fiquei encantado com a sua beleza. E eu pegava ela pelo queixo, assim, né? Eu fiquei assim, olhando, ela, ah, obrigada. Eu achei que ela voltou mais vezes do que o necessário. Na saída, ela estava perfilada do lado do comandante, eu virei para o comandante e falei, o senhor autorizaria que eu abraçasse a sua serviçal? Ele olhou... A mulher, a senhora, permita, senhorita, e tal, ela é magnífica. E parti. Fosse no estado de natureza, eu já botava ela naquele curralzinho do banheiro ali, fechava a coisa e fazia a função. Porque no estado de natureza é assim, tem a manga, tem fome, vai lá, pega a manga e come. Vamos imaginar que um indivíduo chamado Grilo fique disparando flashes na sua cara por uns 10 minutos em seguida. No estado de natureza, você pega uma caneta dessa... Brincadeira. Você resolve a parada rápido, cara. Não tem conversa. No estado de natureza é nós. É nós. Não tem limite. O limite é a força. O limite é o desejo. O limite é a saciedade. Portanto, o binômio desejo e força são o binômio do limite da vida no estado de natureza. Você diz, professor, aonde fica o estado de natureza? Pois é, eu acho que é uma criação do homem, né? Dessa época. Ele fantasiava com essa época anterior à sociedade, porque ele achava que a sociedade era o resultado de um contrato, e que, de repente, o homem decidiu viver em sociedade. Então, claro, se o homem decidiu viver em sociedade, antes ele não vivia em sociedade. Aí ele chamava de estado de natureza. Nenhuma regra. Não é que só tem mato. Não, tem gente também. E muita gente até. Só que você sai mordendo. Você vai dizer, professor, e isso acabou por quê? Porque nós decidimos que acabasse. E quem foi a besta que decidiu que acabasse? Bestas como nós. E por que decidiram que acabasse? Então. Porque talvez eu só tivesse contado o lado bom da coisa. E qual é o lado bom da coisa? O lado bom da coisa é o lado daquele que satisfaz os seus desejos. Então imagina que você pegou umas três pelo caminho, depois comeu o que quis, depois bebeu o que encontrou pela frente, e aí, como ninguém é de ferro, você senta debaixo de uma árvore e tira um cochilinho. Né? Empanzinado e satisfeito. Aí você tira um cochilinho. Pois é, nada impede que chegue alguém motivado. Mais ou menos como você estava umas 4 horas antes. E vai pegar você tirando o cochilinho, você vira e diz, malandro, se liga, eu estou descansando, dá licença. Aí o fulano vai lembrar, sabe o que, que é? O que, que é? Aqui é estado de natureza. Não tem assim, lei do silêncio, direito à siesta, não tem. Aqui é assim, satisfação do desejo e força para satisfazer o desejo. E daí? E daí que eu não achei você ruim. Percebeu que agora ficou menos legal. Porque agora cabe a você, de certa maneira, sucumbir. Para que o estado de natureza seja legal, é preciso ser sempre mais forte que o resto. E por que que acaba não sendo legal nunca? Porque todo mundo é inimigo potencial. Sem falar das alianças circunstanciais. E aí, a chance de você se dar bem vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E mesmo que você seja muito foda, chega uma hora que você cansa, ou envelhece, ou é criança. Não tem essa, cara. Nasceu, tá no pau. Do nascimento à cova. E a força é muito circunscrita na idade. Então, por todas essas razões, o homem percebeu que o tal do estado de natureza podia, de vez em quando, proporcionar uma aeromoça legal, mas que o preço dessa aeromoça ia acabar sendo alto. Então o homem decidiu viver diferente. E para viver diferente, ele cria uma força que é o resultado da somatória de todas as forças abdicadas pelos diversos membros daquela coletividade. E esta força é o Leviatã, ou o Estado moderno. O Estado moderno só tem uma função, para Hobbes. Ah, mas não é verdade, o Serra e a Dilma estão discutindo sobre um monte de temas. Tudo besteira. Para Hobbes, o Estado moderno só tem um papel: garantir a segurança. E Hobbes explica: o Estado funciona bem quando você pode dormir de porta aberta. Por quê? Porque eu abri mão de quase tudo. Se você quiser saber tudo que você abriu mão para poder dormir de porta aberta, é só pegar os códigos da sua sociedade. Pega lá, código penal, código civil, código comercial, e você vai ver a lista imensa de prerrogativas que você entregou para o Leviatã. Olha, te dou tudo isso. Propriedade, respeito à propriedade do outro, respeito à mulher do outro, respeito a não sei o quê, respeito. Eu dou tudo isso. Mas ninguém vai enfiar goela abaixo o que eu não quiser, porque eu quero dormir sossegado. Você percebe então que A perspectiva do poder no Leviatã é a perspectiva da transferência dos poderes individuais para um poder central. Um deslocamento de poder, como diz Hobbes. E esse deslocamento é uma verdadeira troca, como diz Hobbes, que ele denomina em inglês trade-off. Eu te dou tudo, Leviatã, e você me dá segurança. Uma troca que pode ser entendida como desequilibrada, mas que todos toparam trocar. E Hobbes é muito claro nesse ponto. No momento em que o Estado não assegura a segurança, ele rompeu com o contrato do Leviatã. Teoricamente, você está liberado. Por quê? Porque a contrapartida não foi paga. No momento que você tem que fechar o ferrolho da casa, no momento que você se atrancafia em condomínios e tem que pagar segurança privado, no momento em que a indústria da segurança privada é a que mais cresce no país, guarda-costas, etc. e tal, está decretada a falência visceral do Estado. Porque o resto, hospital, isso é tudo periférico. O Estado surgiu para dar segurança. E nós poderíamos dizer, a partir do que ele surgiu? Por acaso ele surgiu de uma grande elucubração racional? Certamente não. O Estado surgiu do medo. Do medo da morte violenta. Portanto, veja só que curioso essa reflexão de Hobbes. No estado de natureza, desejo e força. E o número de gente que se dava mal era muito maior do que o número de gente que se dava bem. E no final das contas, as pessoas viviam sempre com medo. A perspectiva de serem mortas era imensa. E, portanto, por medo de morrer violentamente, o homem abriu mão de tudo e entregou a um poder central, a um poder autoritário, a perspectiva de deliberar sobre quase tudo a respeito de suas vidas. A grosso modo, isso não mudou até hoje. Na perspectiva hobbesiana, uma situação como o PCC em São Paulo é uma situação de falência total do Estado. E isso foi dito na época. Se o Estado de São Paulo não consegue controlar o PCC, o Estado faliu. E quando o Estado fale, fale tudo. Não há por que cogitar na soberania de nenhum outro tipo de ordenamento jurídico naquele lugar. Por quê? Porque, pô, você não pode sair na rua. Os caras estão dando pau na polícia. Eu falei do PCC em São Paulo que eu vivi melhor. Porque me atrancafiei em casa, eu que morava do lado, praticamente, de uma sede da Polícia Federal que foi simplesmente explodida. Onde ficou o juiz Lalau, muito tempo preso. Então, naturalmente, ali você via claramente o que Hobbes queria dizer com isso. É segurança que eu tenho que esperar do Estado. O resto, se quiser vir de brinde, tudo bem. Ora, essa perspectiva de Hobbes, ela nos permite avançar. E eu avanço agora, já para o século XIX, e avanço numa lógica muito previsível de quem fala sobre Hobbes, que é Nietzsche. Qual é a mais firme convicção nietzschiana? A mais firme convicção nietzschiana é que o mundo é regido pelos fracos. Esse é o ponto de partida de toda a filosofia de Nietzsche. Poderíamos dizer, o mundo é regido preferentemente por aquilo que ele chama de forças reativas. E eu gostaria que você parasse e me entendesse aqui. A primeira chave para entender a filosofia de Nietzsche é aquilo que nós poderíamos denominar de crítica do niilismo. O que é o niilismo? Em qualquer lugar do mundo que você fosse, você sair aqui na rua e perguntar o que é niilismo aqui na recepção do hotel. O que é niilismo? E todos dirão em coro: o niilismo é a falência dos valores universais. O niilismo é a falência das crenças compartilhadas. O niilista é o indivíduo que vive em busca dos próprios prazeres, sem nenhum princípio, sem nenhum lastro valorativo maior. Então, mas para Nietzsche é o contrário. Professor, isso tudo é muito complicado. Pô, mas eu estou tentando explicar. Para Nietzsche, o niilista é justamente aquele que crê em transcendências. Por quê? Porque para Nietzsche, o niilista é aquele que nega o mundo da vida. O mundo das pulsões, dos desejos, dos afetos, das energias, da carne, dos corpos, do fluxo e do trânsito. O niilista é aquele que volta as costas para o mundo da vida e se volta para mundos superiores, mundos do alto. Nesse sentido, eu darei dois exemplos de niilista bem diferentes para você entender. Para Nietzsche, o cristão é um niilista, porque nega o mundo da vida em nome do céu, do paraíso, da vida eterna. E para Nietzsche, o comunista é um niilista, porque nega o mundo da vida em nome de uma transcendência, só que essa ele mesmo assume que criou, que é a sociedade sem classe, o Eldorado, onde todo mundo é igual. Os dois são niilistas. Os dois viram as costas para o mundo como ele é. Os dois estão voltados para uma idealidade. Portanto, niilista para Nietzsche é negar o mundo dos tesões em nome do mundo transcendente, seja ele religioso ou laico. Essa é a primeira chave. Por que que o homem cria transcendências? Por que que desde que o homem existe ele fala em Deus? Porque Deus é o que Nietzsche chama de universal saciador. Em outras palavras, Deus é aquele que recompensará, reequilibrará, reordenará todas as mazelas de que você é vítima no mundo da vida. Quanto mais aqui você se ferrar, mais tranquila será a sua eternidade. Porque é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um indivíduo que se dá bem no mundo da vida entrar na eternidade boa. Deus é o próprio efeito gangorra. Quem se humilha será exaltado. Quem se ferra será condecorado. Portanto, como quase todo mundo se ferra, quase todo mundo volta as costas para esse mundo tão entristecedor e se volta para um mundo transcendente, onde tudo é promissor. E veja só a influência do pensamento mitológico. Qual é a primeira desgraça que queremos eliminar do mundo da vida? Desde os tempos da mitologia. A finitude, o perecimento, o envelhecimento, a deterioração, o fluxo, a transitoriedade. Portanto, toda a transcendência, curioso, eliminou o fluxo. Porque tudo na transcendência é eterno, desde o mundo das ideias de Platão até o paraíso cristão. Tudo é eterno. Acabou o trânsito. Deuses agora. Finitude zerada. Isso de a cada segundo não ser mais o que eu era, acabou. Essa história de envelhecer segundo a segundo, fim de papo. As mazelas da deterioração orgânica, acabou, decretei, fim, acabou. Já que sou eu que estou inventando mesmo, faço do meu jeito. E portanto, se o homem sempre falou em Deus, isso é Nietzsche falando, depois eu saio aqui, vem sempre um outro chato dizer que eu sou uma pessoa detestável. É o cara que está falando, eu não estou dizendo nada. Nietzsche dirá, as pessoas sempre falaram em Deus, isso não é prova que Deus existe. Isso é prova que elas sempre foram tristes. É muito boa, cara. O argumento é muito interessante. E da mesma maneira, e aqui vem o ponto fundamental da minha argumentação, da mesma maneira que as pessoas que se ferram são as que fazem acreditar nas transcendências, vírgula, eis aí a fórmula mais bem acabada de um certo tipo de poder. De certa forma, a crença na transcendência é o resultado do poder de alguns sobre outros. Porque, afinal de contas, na hora que você acredita que existe uma vida depois da morte eterna, do jeito que eu estou falando, eu, de certa maneira, tirei das suas costas o peso da finitude inexorável e da morte como fim de tudo. Então, é claro, eu exerço sobre você o mesmo poder que buscavam os primeiros humanos quando ocuparam o espaço deixado por Urano, capado por Cronos. A perspectiva de Nietzsche é que o cara que se dá bem, esse não tem por que buscar transcendência nenhuma. O cara que é forte no mundo da vida, o cara que no mundo da vida consegue o que quer, o cara que vai e arrebenta, esse cara, evidentemente, ele adora o mundo da vida. Esse não está esperando morrer. Esse, pelo contrário, esse quer que a vida não acabe nunca. Mas não essa vida asséptica de virgens loiras e uvas tipo rubi. Não! Essa vida daqui, com prostitutas coreanas e etc. Eu quero meu quinhão aqui, porque aí em cima, enfim, isso é coisa que dizem. E é por isso que Nietzsche, na genealogia da moral, fará da moral uma questão de poder. Para que você entenda isso, é preciso que você entenda que Nietzsche, quando fala do mundo da vida, divide o mundo da vida em dois tipos de força. Ativas e reativas. Não há pessoas ativas e reativas, há forças ativas e reativas. E nós somos regidos pelos dois tipos. Ora, predomina em nós forças ativas. Ora, predomina em nós forças reativas. Somos regidos mais por forças ativas quando a nossa conduta revela as nossas pulsões, a nossa força vital, Se você quiser chamar isso de dynamis, como chamava Aristóteles, ótimo. Desde que você entenda que a dynamis de Aristóteles é plugada num universo ordenado e a dynamis de Nietzsche é totalmente caótica, é totalmente imprevisível. Então eu repito, força ativa é força que move a partir da pulsão de quem age. E força reativa? Essa não. A força reativa, ela só existe como reação à ativa. Portanto, quem é movido por uma força reativa, na verdade, age porque o outro agiu. Age para se opor. Age para se contrapor. Age para enfrentar. Age para obstruir. Age, portanto, em última instância, para anular o desejo que é do outro. Um exemplo de força ativa é um fulano como o Messi, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, driblando, né? É a pura atividade. Já um exemplo de força reativa é um zagueiro como o Ronaldão, marcando um desses, né? Um exemplo de força ativa é o pintor que chega diante da tela e, tirando de dentro a sua inspiração, se manifesta através da pintura. Um exemplo de força reativa é o pintor que copia 10 vezes a mesma coisa para vender quadros em série. O exemplo de força ativa é o professor que chega e manifesta sua potência na aula. Um tesão singular, irrepetível, uma manifestação de energia que não se reproduzirá mais, daquele encontro de células e de átomos ali, sinápticos. O exemplo de força reativa é o professor da sala do lado, que reclama da altura. Está alto. Está alto. E agora eu faço pergunta para você. Quem foi que inventou a moral? Alguém regido por força ativa ou por força reativa? Você nem responde de tão óbvio que é. Porque o cara que vem e põe em cima da mesa o seu tesão não vai pensar em criar regrinha para limitar a própria potência. Quem é que vai definir os decibéis do professor? É o bosta, que não consegue fazer nada, então é ele que vai escrever o regimento interno. Regimento interno é conduta de nego mesquinho, corcunda, feio, postulento. Eu vou atrás dele. Não vive por si. Se por acaso o ativo morrer, ele não tem mais a quem perseguir. Morre por falta de quem perseguir. Professor, tem tudo isso mesmo? Tem. A recomendação que eu faço é você comprar O Crepúsculo dos Ídolos e ler o capítulo 2, cujo título é O Caso Sócrates. E quem é o Sócrates? É o baixinho, maldito, feio, acanhado, miserável, que fica enchendo o saco dos sofistas, entendeu? O sofista está lá, fudido, gritando, esbravejando a sua potência. Foda-se se está certo ou se está errado o que está falando. Aquilo ali é arte, é sedução, é energia, é tensão. E está lá o cara anotando. Aqui está incoerente, merdoso, fraco. Porque ninguém que é regido pela força ativa faz regra. Regra é coisa de reativo. Mas como eu disse no começo, a vitória é das forças reativas. E por quê? Porque como a causa motriz da reatividade é a ação do outro, a força reativa, ela permite associação, aliança. Em compensação, a força ativa, ela tem como mola motriz o tesão de quem age. E isso não tem aliança possível, porque o meu tesão não se alia com o de mais ninguém. O meu tesão é meu. Então, invariavelmente, você tem a disputa, como diz Nietzsche, de gigantes geniais. Leia-se ele, na verdade, né? Espetaculares contra um monte de cagadinho cutucando, miudinho. A moral é o resultado do sindicato dos bundões. E o que costuma acontecer? A vitória deles. Vitória deles. De certa maneira, um exemplo da vitória deles é a democracia. A quem poderia interessar que nós fôssemos considerados todos iguais e cada voto vale um? A quem poderia interessar? Me diz. Quem é que poderia ficar contente em saber que vale um igual a todo mundo? Quem sabe que vale menos de um. Porque com essa igualada e com essa passada de régua, subiu. Agora, obviamente que essa história de tudo valer igual não pode interessar aos fortes. Porque esses escorregam, esses descem, esses se apequenam. A democracia é o resultado mais claro da vitória dos fracos sobre os fortes. De certa maneira, junto com a democracia, um outro exemplo de triunfo da reatividade é o apogeu do espírito científico. E por quê? Porque quando você faz ciência, você aplica métodos a objetos. E, teoricamente, não faz a menor diferença se é Joaquim ou Manuel a aplicar o método a um certo objeto. Razão pela qual a ciência também higieniza. A ciência tira da sua produção a importância do tesão do cientista. A ciência pasteuriza. Portanto, a metodologia científica é mais uma pirueta da reatividade contra a atividade. Professor, e em que campo os ativos predominam? Só há um lugar onde o ativo é rei. É a arte. Porque a arte é toda e qualquer manifestação humana regida pelas pulsões do seu agente. O artista nada mais é do que aquele que com a bola nos pés, com o pincel na mão, com a batuta na mão, dando aula ou em qualquer outra atividade, age em função da sua singular e irrepetível energia vital, e não em função de uma técnica a ser repetida 1 milhão de vezes. Portanto, o pintor pode muito bem não ser artista, ser um técnico de pintura. E é perfeitamente possível encontrar arte onde menos se poderia esperar, toda vez que a singularidade de uma orquestração orgânica permitir uma manifestação irrepetível, existe ali uma obra de arte. Portanto, meus amigos, veja que curioso, e é nesse ponto que nós vamos ficando por hoje. Na perspectiva nietzschiana, existem, na verdade, duas formas de poder. Um poder entendido no jogo social. Na verdade, isto aí os romanos chamavam de potestas, aquilo que você está autorizado a fazer ou pode fazer. Isto é uma produção das forças reativas. É o que Freud vai chamar mais tarde de civilização repressora. Mas o outro poder, esse não é a potestas, esse agora é a própria potência, com T. E esta potência não é o que você pode ou está autorizado a fazer pelo outro, mas é o que você pode ou está autorizado a fazer pelos próprios recursos orgânicos, pela própria dinamis, pela própria energia vital. E esta potência Nietzsche vai chamar de vontade de potência. De certa maneira, o que explica a potestas, aquilo que eu posso fazer, é uma lógica social, jurídica e moral. O que explica a vontade de potência é a busca por mais vontade de potência. E isto é filosoficamente precioso. Nós somos máquinas desejantes, diz Deleuze. O que isso quer dizer? Somos desejo que quer mais desejo, potência que quer mais potência. E o que é que o meu tesão busca? Mais tesão. Numa lógica que Platão já tinha denunciado como de insaciabilidade absoluta. Por quê? Porque ou desejo o que não tenho, mas quando tenho, o meu desejo se volta para outra e outra coisa. Se preferir, por mais e mais desejo. Portanto, essa potência aí, a tal da vontade de potência, é, na verdade, um saco sem fundo. E aqui, meus amigos, aqui você tem o verdadeiro drama existencial. De um lado, você é energia vital, tesão que quer mais tesão, energia que quer mais energia. E de outro lado, você é autorizado pelos outros, você é determinado pelos outros, controlado pelos outros, vigiado pelos outros. E de outro lado, você está autorizado a poder fazer certas coisas e não outras. E esta vontade de potência de um lado, e essa potestas do outro lado, são certamente o pano de fundo filosófico que no século XX, tanto permitiu aos teóricos da psicanálise deitar e rolar em cima de noções como id, ego e superego. Mas também sobre isso teremos outras oportunidades de discorrer. Era o que eu tinha a dizer por hoje. Cada um desses autores será retomado em aulas vindouras. Eu citei aqui alguns autores e algumas obras que, se você quiser ir adiante, você tem aí matéria para um mês de leitura. E conte comigo. Lembre-se sempre do site www.espaçoetica.com.br. Mais uma coisa. No dia 6 de maio, quinta-feira vindoura, eu lançarei em São Paulo o mais importante livro da história do pensamento até hoje. A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. 10 lições para entender que não tem jeito. Eu sei que você não poderá estar, mas eu lhes garanto que teria enorme prazer se estivessem. E por essa razão, vou articular aí para que a gente possa fazer chegar até aqui alguns desses livros para os interessados, para que a gente possa até colocar aí uma palavrinha de amor para cada um de vocês, já no nosso próximo encontro, porque é a primeira vez que eu faço o que eu fiz. Eu escrevi para ser lido, escrevi para o grande público, para vender em aeroporto. Achei que o livro está divertido, todos os exemplos e os palavrões, sobretudo, ali se encontram. Se você ler, eu vou ficar muito feliz, mesmo que você não compre. Porque esse negócio de comprar é lucro da editora. Esse negócio de ler é alegria do autor. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado.